Que horário. Depois eu deposito a hora extra pra você. Ah, beleza, pode deixar. Vou cobrar a hora extra. E hora extra é quanto, Rafael? É 300%? Primeiro aviso, primeiro aviso. Trocando de assunto, primeiro aviso. Bem, o nosso primeiro aviso é em relação à editora Ágata. O Marcos Dorençal, nosso companheiro de cast, abriu uma editora com CNPJ, empresa mesmo, de verdade. Uma editora Ágata, que tem uma iniciativa muito legal para ajudar novos autores. Então, por isso que a gente está comentando aqui. Por mais que seja colega de podcast, não seria só porque é colega de podcast que a gente recomendaria algo. Tem que fazer sentido com o que a gente está fazendo aqui, tem que ser legal a proposta. Então, a gente considerou a editora Ágata uma editora muito legal, justamente por você incentivar os novos autores, né? Não tem gasto exatamente com nada. Você só precisa enviar seu original e torcer para ele ser bem recebido, o Marcos fazer uma boa avaliação dele e ver se vale a pena ser publicado. Então, quando a gente fala ser publicado, a gente pensa que vai ter a edição física e tudo mais, mas é uma editora independente focada em livros digitais. Então, o seu livro vai ser registrado ISBN, né, Matheus? É, ISBN, vai ter todo o acompanhamento, vai ter toda uma publicidade em cima do livro. Também não tem cobrança em cima da revisão textual, né? E, enfim, a editora vai dar todo o suporte publicitário. Sem falar que o autor, ele ainda tem a opção de escolher quanto ele vai querer ganhar de royalties por livro vendido. E isso eu achei bem interessante dentro da editora. É uma proposta editorial realmente... É sério mesmo? Isso eu não sabia, não. Sério? É sério? É. Então, olha só, pra quem quiser mais informações, editora Ágata com th.com.br, ou se quiser já enviar seu original, editora Ágata com th@gmail.com.